1012, inicio táxi Pantera da 0186, pode obrigado. Boa noite. Web 5827, correndo com a equipe de solo, após a aeronave da TAM passar a sua retaguarda, inicie na remota 12, chame táxi, 5827. Após o tom autorizado, chamando para o táxi, 5827. É. Pela direita para 17, atento a tráfego na final da 17, ajuste 1012, reporte na final para o pátio. Sente visual com tráfego final da 17, está livrando o litoral para pouso. De Paparosca, final da 97, Machado, travado. Paparosca, centena 10, 9012, pouso autorizado na 97. A centena 10, 9012, autorizado pouso na 97, de Paparosca. alguma chance aí de voar direto, Maceió? Não. Até que eu queria, mas aí já fica com o centro. O senhor pode voar direto, Fuca. Voando Fuca, obrigado. Fica. Estabilizado no ILS, o B748 Web. B748, Torre no Noite, decimal 6, boa noite. 18-6, boa. Torre Salvador, muito boa noite. O objeto 6748 estabilizado no ILS da 1-0, baixado e travado visual. Web, tem pouso autorizado na 1-0, vento Salvador, uma centena, 8-9. Lembre, pouso no 0, 6748. 2. O ponto de espera passando no 0, chame Torre 118-62 e tem um bom voo, 3662 até. O ponto de espera 10-18-62 saindo pela Índia até 3662 Guarante. Visual tráfego na final? Afirmo. Faz a passagem tráfego, pousa além e mantém 5827. Após a passagem do tráfego, a gente mantém 5827. Aprovado, 1-0-5836, chame pronto para o taxi. Está aprovado, semana pronta, 5836 grato. Quatro, 209, identifique, chegada bom, direita para 4.000 pés, 1.012. 4.000 bom, viajou, 4209, identifique. Torre no noite, decimal 6. 18.6. Sete, aguarde para o posicionamento 3858, aproximadamente 3 minutos. Aguardando. Torre Salvador, boa noite, gol 404. Está família do Stefan. Vou ciente, continue aguardando que está livre, 1012. Tá dando, 404. Alfa, Kilo, esse mandará ingresso para a principal web 6748. 57, 57. Está pronto para o táxi com o meu vídeo 142, autonomia de 3 horas, Alfena Salvador. Gente, táxi via Juliette Alfa, o ajuste 1012, 18,6, ponto espera. Juliette Alfa, ponto espera 18,6, 1012, web 57536, correção, grato. Vento 100 graus 10, 9012 no ajuste, pouso autorizado. 404, livre pouso, obrigado. 152, chame Recife 1685. 2685, obrigado, boa noite, bom trabalho aí. Controle Webjet 527. Minha correção web 5827, submantenha 340, saída da ELC. Submantém 340, saída da ELC, Jet 527. Libera direto da ELC, presente? Direto Leda. Direto Leda, Jet 527. Autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, é porta táxi, 3858. Após o pouso gráfico na curta, final, além mantém. Após o pouso, além mantém, 3662. 748 Web, vai prosseguir em frente, parque a portão 3, pátio 1. Portão 3, 6748. Salvador, boa noite, Webjet 5836, ponto espera 10, ciente do TAM, pronto para decolagem. Web ciente, mantendo ponto espera. Mantendo 5836. Pouso livre 16404, mantenha. Solo 121, decimal 9. Web. Voo no 404. 404, táxi via Alfa, Kilo, PAT 3, reporte para ingressar no PAT principal. Alfa, PAT 3, um voo no 404. Web, ali mantém no zero. Ali mantém no 0536. 4-3 no 404? No 404 ingresso, no pátio 3, reporte para ingresso, no pátio principal. Ok, 404. No 604, escute a informação, é que sei, aguarde cópia Fortaleza. Atrás, 662 aos 20, 198, bom voo. 198, boa noite, bom serviço. Ponta lateral aqui. Confirme a mensagem. O X de interdição da taxiway na entrada do pátio 3, só existem as lâmpadas vermelhas laterais, mas o X ali está tudo apagado. Seria no centro da taxiway? Bem no centro, na linha central, tem um X ali, está tudo apagado. Obrigado, eu vou passar para o pessoal da empresa. É. Solo, está 3-8-5-8 para o táxi. Estamos com 177, só no meio de 3 horas, alterna João Pessoa. Gente, táxi via Juliette Alfa, ajuste 1012, 1862, eu posso esperar. Libertário Juliette Alfa, pode esperar, 1862. Yes, X-Way. T-09, 2000 pés, 1012, livre LS, X-Ray. Ok. 2012, Livre LS X-Ray, o suposto 209. Controle Salvador, boa noite. Total 9907 com a Whisky. 9907, identifique, chegada Bonf, 4000 pés, 1012. Identificou 4012, 9907. Apagado aqui, só isso aí. Gente, eu vou informar o pessoal da Enflaer para verificar esse balizamento lá. Ó, capa, obrigado. Estamos prontos para o ingresso, aguardando o TAM. Afirma, após o TAM, prossiga para o portão 5. E aí, portão 5. 1604, cópia. Copia. Teste autorizado, Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 19. Decolagem na 10, curva esquerda, saída Momo Frote. Controle 19-8, transponder 5565. Gente, autorizado, Reto, reporte pronto, 604. Paulo Salvador, é o Papa Romeu, mais um Papa Lima. Qual o destino? Vai fazer 500 pés, linha do litoral, Farol da Barra e Recife Negra. Quem entra com a cópia? É, desculpa, para a cópia, mais um Papa Lima. Web, decolar 223, 198, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Webjet 5836. 5836, suba 330 na POUCA, vigilância. 330 na POUCA, vigilância. Salvador, uma boa noite, Oceanet 6313, autorização Guarulhos 380. Gente, escute aqui, é o segundo para a cópia, 10-13. Capital localizador azul 4209. 4209, torre no 836. 86. Mais um minuto, 3858. Torre Boa Azul 4209, tem pouso baixar travado, 1,5 externo. Azul, boa noite, o ajuste é 1012, 08010, pouso autorizado na 10. De pouso na 10, Azul 4209. Estão cientes após a passagem de tráfego que pousa, que eu vou alinhar e manter. Após o tráfego que pousa, alinhar e manter. Papalima autorizado, voo local, decola da 17, direita, litoral sul, prossegue até o farol, após retorna, controle 19-8, seu transponder 0115, aguardo para cotejar. Papalima autorizado, decolar da 107, espera curva à direita, agora tem 500 pés na linha do litoral até farol da barra e após o ingresso. Controle 19-8. Responder 0119, Mike Papalima, correto, 19-8-0115, qual pátio, PLB? É o pátio 4, PLB 4-5, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Mari 050. .07, 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray. 2012, reportaria estabilizada, 9907. Viu 5972, desça para 3000 pés, 1012. 3000 com 1012, Rio 5972. Salvador, seria possível a gente acionar e copiar durante o ataque? Está na posição 1-6313. 3-1-3 autorizado, acionamento, estou coordenando a sua saída. Ah, obrigado, senhor. Azul 4209, solo aos 29, direito 219. Direito 219, vou para o 4209. Coisa 36, chame Recife 2685, alterno 2545. 2685, 2545, boa, até o retorno 536. Autorizada a decolagem, uma centena com 10. Autorizada a decolagem, então 3858. Certo. Obrigado. Pois lida, voa direto Bidev, intercepta Upper Whisky 50 e após prossegue conforme a rota do seu plano de voo. Controle 198, transponder 5575. Zero, decola da 10, curva direita da El Leda Bidev, intercepta Upper Whisky 0, 198 é o controle, 5575 no transponder pro 6393, subiu. Correto, 5575, reporte pronto. Reportar. Salvador, Azul 4209, livrou na Fox, tá na Alfa. O Azul, boa noite, táxi Alfa, via pátio 3, vai prosseguir portão 8, pátio principal. Ok, via Alfa, pátio 3 e portão 8. 3858-3208, bom voo. Chamada aí, boa noite, tá? 3858. 0-7. 9-0-7, torre na noite desse momento. 18-6, Pavinado, 07. Controle, Salvador, tá 3858. 3858, Sucol 3-5-0, saída Momo, transição Frote, Vigilância. 3-5-0, Momo Frote. Qual a possibilidade de voar direto Albo, Frote? Ok, autorizador, direto Albo, aguarde para voar Frote. Rio 5972, 2000 pés, livre LS, informe estabilizado. 2000, livre ILS, reportar estabilizado, Rio 5972. 3305, desça para 2000 pés, 1012. 2000 pés, 1012, 3305. 07. Salvador, Papa Romeo, Mike, Papa Lima. Prossiga. Mike, Papa Lima, prossiga. Mike, Papa Lima, senhor, está acionado no 44, pronto para táxi de decolagem. Papa Lima, Sione, táxi, reporte quanto certo. Eu vou parar na... para ingresso mais Papa Lima.